Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam então bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália e continuamos os nossos especiais de Natal. Ontem, depois da conversa com o pastor protestante Nuno Ornelas, hoje e comprometido, vou estar à conversa com o padre ortodoxo Ivan Moody. Seja muito bem-vindo aqui a este programa. É um enorme gosto estar à conversa consigo e quero primeiro também agradecer-lhe a disponibilidade por ter vindo. Não foi tarefa fácil, esta altura do ano não é fácil, calculo muita coisa para fazer, muitos atendimentos, e mesmo assim o padre Ivan Moody conseguiu achar um espaço na agenda para termos esta conversa, e por isso quero agradecer-lhe. É a primeira vez que está na Rádio Amália. E por isso eu gostava que começasse por se apresentar. Como é que se apresentaria, Padre Ivan? Bem, eu sou padre da Igreja Ortodoxa, concretamente do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, que é uma igreja de tradição grega. E eu sou inglês de nascimento, mas vivo em Portugal há quase 30 anos e também tenho nacionalidade portuguesa. A minha paróquia, que é aqui no Estoril, funciona na Igreja Anglicana. É uma igreja emprestada. Portanto, por alguma razão especial? Porque nós não temos a nossa própria igreja. É tão simples como isso. Mas a minha paróquia é cosmopolita, é composta de gregos, russos, sérvios, portugueses, italianos, franceses, búlgaros, é uma grande mistura. É uma coisa que eu gosto muito e que reflete a realidade da ortodoxia hoje em dia, no mundo ocidental. E eu também sou compositor da música clássica moderna, não é? Portanto, não sou especialista no fado, embora goste. Eu comecei por dizer, obviamente, o nome do meu convidado. Estou a pronunciar bem, não é? Sim, Ivan sim, Moody, sim, é isto. E sempre foi... cresceu já numa família ortodoxa, ou não? Não, cresci numa família anglicana, nominalmente anglicana. Então quer dizer que aqui sente-se em casa também. Exatamente, deu um bocadinho isso. E já tinha muitas ligações com esta paróquia, conheço muitas pessoas, precisamente porque muitas delas são músicos. Também, por exemplo, na orquestra Gulbenkian, há muita gente que vem aqui. Não, cresci numa família anglicana, mas não praticante. Eu só comecei a entrar na fé cristã quando tinha mais ou menos 15 anos. Eu fui batizado anglicano nessa altura. E mais tarde, por processos muito complicados e compridos, fui descobrindo a Igreja Ortodoxa e converti-me à Ortodoxia com 22 ou 23 anos, já não sei bem. E muito mais tarde fui ordenado padre, sou um padre casado, tenho 3 filhos, e sou padre há 11 anos. E nessa altura, no momento em que se converteu à Igreja Ortodoxa, calculo que tenha sido, aliás, como acabou de dizer, um processo longo, mas o que é que o fascinou? O que é que o atraiu para a Igreja Ortodoxa? Quando se entra numa Igreja Ortodoxa, normalmente a primeira coisa que chama a atenção, enfim, é um conjunto de coisas. Primeiro, os ícones, não é? O estilo de pintura. Tenho um aqui, por exemplo, do ícone. E é lindíssimo, sem dúvida. Esse é um ícone bizantino. Mas também a beleza do ritual. As cerimónias ortodoxas chamam, digamos, todos os sentidos. Temos a música, para a audição, não é? Temos o cheiro do incenso, temos o sabor, não é? O paladar na comunhão, temos a visão nos ícones. Portanto, é uma experiência muito envolvente a todos os níveis. E é claro que inicialmente senti-me muito interessado na música e também na iconografia, mas eu resisti um bocado, porque pensava inicialmente que seria uma coisa transitória, uma coisa que não ia durar, mas não, eu descobri que Deus chama-nos de várias maneiras, não é? E utiliza a música, utiliza a iconografia, utiliza o ritual, E, enfim, essas coisas todas para chamar a atenção de uma pessoa. A sua aproximação à Igreja Ortodoxa, à Igreja e à fé, acabou por ter também um lado, ou foi puxado também pelo lado artístico? Sim, de facto, é precisamente por isso que eu resisti um bocadinho inicialmente, porque não queria que fosse uma coisa superficial. Quase como se estivesse a confundir as coisas, não é? Usa-se essa expressão. Se cá estou a confundir as coisas. Exatamente, foi mais ou menos isso. Mas depois percebi que era na Igreja Ortodoxa que devia estar, e pronto, e foi assim. E cá está, Padre Ivan Moody, é com ele hoje que conversamos, falamos então da forma como os cristãos ortodoxos, como é que a Igreja Ortodoxa vive também o Natal, já lá vamos a esse assunto. Há bocadinho o Padre disse que tinha também por aqui alguns portugueses nesta paróquia, diz-se assim, nesta paróquia. Os portugueses são interessados pela Igreja Ortodoxa. A sensação que eu tenho é que sabemos muito pouco. Sim, as duas coisas são verdade. Há um grupo que se interessa, mas também há uma ignorância muito grande, não é? Sim, sim, mas a Igreja Ortodoxa tem tido uma presença cada vez maior em Portugal durante os últimos 20 anos, porque temos muitos ucranianos, muitos romenos, são grupos numerosos, não é? E eles têm as suas próprias igrejas. Portanto, a presença da ortodoxia em Portugal já se nota bastante. E há, inevitavelmente, portugueses que se interessam pela fé ortodoxa. Eu tenho convertidos, aliás, a minha própria esposa é portuguesa e converteu-se à ortodoxia. E temos uma paróquia, por exemplo, em Sintra, que é lusófona. A minha paróquia usa várias línguas, por causa da natureza mista da congregação, mas em Sintra é uma paróquia essencialmente lusófona. E há, eu sei de conversas com outros padres, que há portugueses interessados, e pronto, é uma coisa que vai acontecendo lentamente, não é? No entanto, Padre Ivan, uma coisa que eu notei é que eu tive esta ideia de fazer um programa com um pastor protestante, um padre católico romano e também com um padre ortodoxo, mas eu tive logo a leve sensação, e depois fui avisado também em relação a isso, que poderia ser difícil arranjar alguém com quem falar, até porque parte dessa dificuldade estava baseada no facto de haver muitas igrejas ortodoxas falsas. É um fenómeno que existe. É um fenómeno que existe, e há algumas. Em Portugal temos tido este problema, sobre o qual não queria falar muito agora, mas de facto isso existe. Mas há também muitas igrejas ortodoxas legítimas aqui em Portugal. Como disse, eu faço parte do Patriarcado Ecumênico, também temos o Patriarcado de Moscovo, o Patriarcado de Bucareste, o Patriarcado de Belgrado, agora. E pronto, há muitas igrejas genuínas também. Não queria dar uma impressão de que é assim tão difícil encontrar uma igreja canónica. Já percebi que o Padre Ivan Moody não quer muito entrar por aí, por esse assunto, mas então eu faço-lhe uma pergunta mais na positiva, que é, o que é que distingue uma igreja genuína? Ou seja, como é que nós podemos reconhecer uma igreja que é genuína? Isso é complicado, mas é preciso investigar. Normalmente as igrejas falsas não têm legitimidade, não têm nenhuma ligação com nenhum patriarcado, porque a organização da Igreja Ortodoxa passa-se através dos patriarcados. Nós não temos Papa, não é? Mas temos patriarcas de cada igreja. Não queria dizer igreja étnica, mas acaba por ser isso em parte. Ou seja, cada igreja tem as suas próprias tradições, não é? Que passam através da língua. Portanto, quando se tem, por exemplo, um grupo de gregos que chega aqui em Portugal, inevitavelmente vão se juntar e uma paróquia forma-se à volta desse grupo de pessoas. Mas, como é o caso na minha paróquia, juntam-se também outras pessoas por várias razões. Pode ser simplesmente porque vivem aqui nesta zona, ou pode ser que preferem esta igreja a outra. Há muitas razões. Mas pronto, passa-se por uma questão de legitimidade pertencendo a um patriarcado. Padre Ivan Moody, convidado esta noite das Madragoas, o Padre Ivan Moody também é músico, compositor, sendo assim, é inevitável que eu lhe faça a pergunta, está numa rádio de fado, qual é que é a sua relação com o fado? Gosta de ouvir? Desperta-lhe sentimentos também? Eu gosto muito de ouvir fado, embora faça raramente. Eu tenho uma admiração especial pela Amália, obviamente. Aliás, uma das coisas interessantes no trabalho dela foi a abordagem que ela tinha a outros tipos de canção. Ela cantou em várias línguas, não é? Canções diferentes, não só o fado. E até mesmo dentro do fado arriscou muito. Sim, sim, sim, sim. Eu acho que as pessoas fora do fado não se lembram dessa faceta dela. Portanto, e também gosto, por exemplo, de Argentina Santos. Eu lembro de um espetáculo Cabelo Branco, que houve há vários anos, que achei extraordinário. E eu também tenho feito traduções de fados para a Mísia e para Camané, para os discos deles. Bom. Tenho feito traduções. E não é tarefa fácil traduzir fados para inglês, mas tenho feito isso. Portanto, tenho alguma ligação com o fado. Qual é que é uma das principais dificuldades nessas traduções? É certas palavras que não têm correspondência direta? É a própria métrica? Digamos, a compressão dos textos. Porque num fado, um texto para um fado... consegue-se dizer muita coisa em pouco espaço, com poucas palavras que estão muito carregadas de sentido. E às vezes, e também há a questão do português idiomático, não é? Uhum. E há frases que de facto não são traduzíveis literalmente em inglês, e é preciso dar uma volta. E é um desafio que eu gosto, mas é complicado de facto. Padre Ivan Mudi, convidado então desta noite das Madragoas, é inevitável, vamos ouvir Argentina Santos. Eu também gosto muito de Argentina Santos, tem uma maneira muito diferente de dizer cada palavra, e por isso vamos ouvir dois temas de Argentina Santos. Começamos por Vida Vivida, na melodia do Fado Menor, e depois uma versão de um tema que conhecemos na voz de Amália Rodrigues, mas aqui, à maneira de Argentina Santos, vamos ouvir Lágrima. Dizemos de quando fica. A gente é que vai passando. Afinal o tempo fica. A gente é que vai passando. Também este Lágrima Argentina Santos nas Madragoas. Relembro os ouvintes que estamos a fazer programas especiais de Natal, basicamente é isso. Eu sei que hoje em dia as pessoas festejam o Natal às vezes sem saberem muito bem porquê, transformou-se na festa da família, diz-se assim, não é? Mas tem uma origem, claro, cristã, é uma festa do cristianismo. Chateia, é uma coisa que por vezes chateia um pouco os cristãos, não é? De repente a festa que era nossa transformou-se na festa de toda a gente e por vezes dedrupada. Como é que lida com isso, Padre Ivan? Eu tendo a ignorar completamente a parte comercial. Como na Igreja Católica, a nossa preparação para o Natal é chamado no Ocidente o Advento, não é? Estamos à espera do nascimento de Cristo. E isso para nós implica um jejum, não é um jejum total, não é só viver de água, mas há limitações, é basicamente um regime vegano, sem carne, sem laticínios. E é todos os dias, não é? Ou não? Sim, mas varia. Não, okay. Não é igual para todos os dias. Na tradição católica há a ideia da sexta-feira, em alguns casos quarta, sexta e sábado, se eu não estou em erro. No caso ortodoxo, como é que é? A base, assim, durante a semana é mais rigoroso, nos fins de semana, no sábado e domingo, por ser o dia da celebração da Eucaristia, não é? É menos rigoroso. E também temos dias de santos, por exemplo, o dia de São Nicolau, que é muito importante para os ortodoxos. É um dia de festa em que se bebe vinho e tal, portanto há variações, depende do dia, e portanto temos este jejum e depois na véspera de Natal temos uma série de celebrações, vésperas, matinas, depende da organização do calendário, e há também tradições culinárias. Por exemplo, em partes da Rússia e da Ucrânia, eles têm uma coisa que se chama Santa Ceia, que são 12 pratos, tudo sem carne. Pode haver peixe, mas não carne. Em honra dos 12 apóstolos. E essa refeição é comida na véspera de Natal. Muito interessante. E a véspera de Natal, no caso da Igreja Ortodoxa, e convém dizer isso, pouca gente não sabe, é 6 de janeiro, não é? Isso também depende, okay. Porque há dois calendários, o chamado Velho Calendário, que é seguido pelos russos, pelos sérvios, okay. E etc., de facto é 6 de janeiro. Para os gregos e os búlgaros e os romenos, é precisamente no dia 24 e 25 de dezembro. E aqui, o que é que acontece? Acontece que eu tenho dois natais. Eu vou celebrar o Natal no dia 25 para esta paróquia, a minha paróquia, e depois no dia 6, à noite, celebro mais uma liturgia de Natal para os fiéis que seguem o velho calendário, principalmente russos e sérvios. E esses dois natais do Padre Ivan Moody são diferentes também no que diz respeito à liturgia e até às tradições? Há coisas que mudam? Mesmo aqui na celebração desta paróquia, há coisas que mudam de uma noite para a outra? Não, a liturgia em si é igual, com a exceção da língua, porque na liturgia do dia 6 de janeiro farei toda a liturgia em eslavão, que é a língua das igrejas eslavas. E aqui, no dia 25, farei em grego, principalmente grego, português e alguns lá vão, porque depende de quem esteja presente, não é? Mas em termos de tradições, quer dizer, eu já terei celebrado o Natal no dia 25, portanto, para mim o dia 6 é uma celebração litúrgica, principalmente, não volto a repetir o Natal da mesma maneira, não é? Embora festeje depois da liturgia com os paroquianos que aqui estejam presentes, não é? Estamos a falar de liturgia e parece-me interessante, hoje em dia na Igreja Católica Romana, e utilizo aqui a Romana para distinguir, não é? Uhum. E de facto é assim, fala-se, um dos assuntos que tem marcado as conversas entre católicos nos últimos anos é precisamente a questão da liturgia, não é? Com a missa do Papa, é chamada a missa do Papa Paulo VI, não é? A missa que hoje em dia é o rito ordinário da Igreja, e também há o rito extraordinário que muita gente defende e que começa a aparecer com mais força depois de um período de esquecimento em que até se achou que era proibido quase. Exato. E com o Papa Bento XVI ganhou uma nova força. Quais são as principais diferenças entre a liturgia ortodoxa e a liturgia da Igreja Católica? A liturgia, se estamos a falar da missa, não é? Principalmente, que nós chamamos liturgia. Portanto, há um ciclo litúrgico, mas a nossa missa chama-se liturgia. Portanto, a organização é muito parecida. Temos leituras, temos uma epístola, temos o Evangelho, e depois da primeira parte, que é a chamada liturgia dos catecúmenos, não é? E a liturgia da palavra. E depois temos a consagração, a sagração dos dons. Nós acreditamos, tal como os católicos romanos, na presença real de Cristo. Portanto, o vinho e o pão são transformados no corpo e o sangue de Cristo. E depois há um rito de ação de graças e de despedida. Portanto, a organização é muito semelhante. A questão aqui é que o rito romano é uma família litúrgica diferente. E a liturgia bizantina, que apareceu noutros sítios do mundo, tem certas diferenças. E a própria Igreja Católica tem igrejas com outros ritos também. Sim. Em comunhão com Roma. Exatamente. As chamadas igrejas bizantinas ou grego-católicas, eles usam a liturgia bizantina, mas estão em comunhão com Roma, de facto. Uma coisa que distingue a nossa liturgia é que é toda cantada. Não temos liturgias faladas. há que ter músicos. E é uma coisa que normalmente impressiona as pessoas que assistem a uma liturgia ortodoxa pela primeira vez. Eu tive, por exemplo, um amigo católico que nunca tinha estado numa liturgia ortodoxa e assistiu a uma liturgia dominical e ficou completamente pasmado. Ele perguntou-me, mas é sempre assim? Eu disse, sim, é sempre assim. Cantamos tudo. Até o Evangelho é entoado, não é lido numa voz normal, não é? É entoado. Há casos na Igreja Católica em que isso também acontece, mas sim. De facto não é tanto assim, não associamos tanto a isso. Há outro assunto de que se fala também muito, sempre que se fala em Igreja Ortodoxa e Igreja Católica, e também, e se calhar nas três, no protestantismo também, que é a questão do diálogo entre as igrejas. Eu gostava de lhe perguntar que pergunta faria. Eu já entrevistei o pastor protestante no Ornelas e também o padre Hugo Santos, da paróquia de São Nicolau. Que pergunta lhes faria? Tem aí alguma na cabeça? Se fizesse aqui um desafio, que pergunta faria aqui ao pastor e ao padre? Ou até pode ser uma para os dois. Eu não sei se teria alguma pergunta específica, porque eu estou muito envolvido em relações ecuménicas, não é? Como já disse, celebramos aqui numa igreja anglicana, portanto eu tenho muitas conversas com o padre anglicano aqui e somos amigos. Também converso muito com padres católicos, temos uma ótima relação com o Patriarcado de Lisboa e tenho muitos amigos católicos também. Portanto, não sei se haverá uma pergunta específica. Mas eu acho que o diálogo é muito importante. Nos últimos tempos, o diálogo tem avançado, digamos assim? Sim. Tanto a nível de conversas entre patriarca e papa, como a nível local. E eu penso que, como as coisas estão neste momento, o que faz sentido é cooperação a nível local, quando as igrejas podem juntar-se para ajudar os pobres, para fazer obras de caridade, e há iniciativas desse tipo que têm funcionado, sobretudo, enfim, eu ia dizer sobretudo em países onde há grandes problemas de fome, de guerra, essas coisas, mas mesmo em Portugal, onde há pobreza, não há razão nenhuma para as igrejas não colaborarem, por exemplo, em distribuírem roupa, darem assistência aos mais necessitados. Isso para mim é a coisa que mais testemunha a mensagem do cristianismo. Como disse São João Crisóstomo, se não vê Cristo no mendigo à porta, não vai vê-lo no cálice. E essa é a parte essencial da prática da fé cristã. Padre Ivan Moody, convidado esta noite das Madragoas, que tal ouvirmos os dois artistas que o Padre Ivan já traduziu? Se calhar seria difícil agora escolhermos os fatos que o Padre Ivan traduziu. Seria, mas em todo o caso é com muito gosto que ouviria qualquer deles. Qualquer deles. Então vamos começar pelo Camané. Aqui está-se sossegado, longe do mundo e da vida. Cheio de não ter passado, até o futuro se olvida. Tinham gestos inocentes, seus olhos riam no fundo. Mas invisíveis serpentes faziam nascer do mundo. Aqui tudo é paz e mar, que longe a vista se perde. Na solidão a tornar em sombra o azul que é verde. Não foi propósito, não, os seus gestos inocentes. Tocava no coração como invisíveis serpentes. Durmo desperto e sozinho, que tem sido a minha vida. Velas de inútil moinho, um movimento sem lida. Nada explica nem consola, tudo está certo depois. Mas a dor que nos desola, a mágoa de não ser dois, mas a dor que nos desola, a mágoa de não ser dois. Nada explica nem consola, tudo está certo depois. Fosse o teu nome, ai Amália, acho-lhe um jeito engraçado, bem nosso e popular. Quando ouço alguém gritar Amália, canta-me o fado. Amália, esta palavra ensinou-me, Amália, mais na vida que amar. São ordens do Senhor, Amália, sem amor não rima, tens de gostar. E como até morrer, amar é padecer, Amália chora a cantar. Amália, disse-te alguém com ternura, Amália da mais bonita maneira. E tu, toda coração, julgaste ouvir então Amália pela vez primeira. Amália, andaste sempre à procura, Amália, daquele amor, mas sem fé. Alguém já te tirou, alguém o encontrou na rua com a outra ao pé. E a quem me fala em ti, já só respondo assim: Amália, eu sei quem é. Já te tirou, alguém o encontrou na rua com a outra ao pé. E a quem me fala em ti, já só respondo assim: Amália, eu sei quem é. Ouvimos então Mísia, antes Camané, dois artistas que o padre Ivan Moody já traduziu. E ele tem também este, além de ser padre ortodoxo, e é esse o motivo que nos levou a ter esta conversa, mas também é músico, está envolvido na cultura portuguesa. Isso é interessante, porque há pouco falávamos dessa ignorância que os portugueses têm em relação à Igreja Ortodoxa, mas o padre Ivan é padre ortodoxo e está perfeitamente integrado também na nossa cultura. Sim, sim, eu não vim para Portugal para não participar na cultura portuguesa, não é? E gosto muito dela e trabalho constantemente como músico, não é? Com grupos portugueses, com outros artistas portugueses, com outros compositores, nas instituições portuguesas. Eu faço parte do SESEM, que é um grupo de investigação musicológica na Universidade Nova de Lisboa. Portanto, estou perfeitamente à vontade aqui. Vamos lá falar mais um bocadinho sobre o Natal. O Natal é um período de espera, de expectativa. Hoje em dia também, e talvez, eu fiz esta pergunta tanto ao pastor Nuno como também ao padre Hugo Santos, é também um período de alguma angústia. Nós associamos a angústia muitas vezes ao consumismo, à correria, às pessoas, às prendas, mas esta angústia também é normal no momento em que um cristão espera pelo Salvador. Sim, como lhe disse há bocado, o Advento é o tempo de espera, não é? Estamos à espera de Cristo. Mas o principal é que Cristo nasça nos nossos corações. Se não nasce no coração, ou seja, se não adquirirmos o espírito natalício, no sentido verdadeiro dessa palavra, e não falo de festas nem de celebrações nesse sentido secular, não é? Profano, mas é ingerir, por assim dizer, o espírito de Cristo, olhando para os outros e percebendo que Deus se tornou homem para nos salvar. Isso quer dizer que nós devemos manifestar a imagem de Cristo em nós para mostrar aos outros, e para fazer isso é necessário agir com amor, amor cristão, que é ajudando os outros, sendo bondoso, agindo sempre com caridade e com compreensão de que todos nós levamos vidas muito frágeis. Cada pessoa tem uma fragilidade, tem qualquer coisa que lhe aflige, não é? E é preciso perceber isso. E pronto, quando se vê o amor de Cristo na cara de outra pessoa, esse é mesmo o espírito de Natal. É uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito difícil. Os católicos vivem este tempo de Advento e aqueles que o vivem, obviamente, com mais intensidade e que levam as coisas a sério, digamos assim, vivem muito este tempo de Advento acompanhados por Nossa Senhora. Sim. Como é que é, no caso ortodoxo? Tal como os católicos romanos, nós veneramos a Virgem Maria, usamos a palavra Theotokos, que quer dizer aquela que deu à luz a Deus, porque é a Mãe de Deus, não é só a Mãe de Cristo, é a Mãe de Deus. E há muita veneração por ela na tradição ortodoxa. Temos uns ícones fantásticos, belíssimos. Se calhar conhece o famoso ícone da Vladimir, que é uma das imagens mais produzidas russas. É lindíssimo. É lindíssimo. Temos muita hinografia sobre a Virgem também. Temos uns hinos belíssimos. A Virgem Maria está sempre presente na nossa celebração litúrgica. Como não usamos estátuas, usamos ícones que são sempre planos, não é? Mas têm uma profundidade interior, digamos, que nos leva para dentro da imagem. Se calhar não se tem a ideia que se tem na Igreja Católica da Mãe de Deus, porque não temos aquelas estátuas, não é? Mas ela está sempre presente. E quando se olha para um ícone da Virgem... E neste momento estamos a fazê-lo, estamos aqui a olhar para um ícone. Tem um nome específico este ícone? É simplesmente o Nascimento de Cristo. Aqui está escrito em grego, Gênesis. Ia dizer que num ícone só da Virgem, ela está sempre a apontar para Cristo. Uhum. E há ícones também dela vista frontalmente com uma espécie de medalhão no peito em que está Cristo. Portanto, que é uma representação do Cristo que nasce no seio da Virgem, não é? Disse uma coisa interessante. Muitas das pessoas que estão a ouvir esta conversa, já aqui falámos de algumas diferenças que existem entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, mas as pessoas não conhecem muito bem e muito provavelmente continuam a perguntar. Bem, mas mais diferenças. Uma delas é essa, não há as estátuas, só ícones. Porquê? Porque não é possível, para nós não é possível retratar os santos e Cristo e a Virgem Maria como se fossem seres humanos normais. Portanto, o ícone, ou seja, a representação dentro do ícone, leva-nos para uma realidade que é mais real do que a nossa. Pode parecer paradoxal, mas é a plenitude da realidade que não se pode retratar usando esses meios tridimensionais. Embora houvesse em Bizâncio, não eram estátuas, ou havia poucas estátuas autónomas, digamos, faziam parte do tipo baixo relevo, não é? Portanto, ícones, isso acontece muito em coisas feitas de prata, por exemplo, em que há figuras que saem um bocadinho. Em baixo relevo, não é completamente plano, mas é uma coisa que não se vê normalmente nos ícones. Perdemos o Padre Bermúdez. Padre Bermúdez, convidado esta noite das Madragoas, falamos sobre a fé ortodoxa, falamos também sobre o Natal, e estamos aqui a entrar agora já na reta final desta conversa. Padre Ivan, em tempos de relativismo, em tempos em que cada um tem a sua verdade e não importa, como é que a Igreja Ortodoxa, que se define assim, qual é que é a melhor resposta para estes tempos? Nós dizemos que sem a plenitude da fé, ou seja, a plenitude da fé para nós encontra-se na fé ortodoxa, não é? Mas há fragmentos, digamos, dessa fé que se encontram em todo o lado. Disse um sábio uma vez que sabemos onde está a Igreja, mas não sabemos onde ela não está. Isso é bem verdade, porque Cristo encontra-se em todo o lado, não é? Às vezes, não vou dizer disfarçado, mas coberto, um bocadinho não investigado. Está lá para nós o encontrarmos, mas não é fácil, porque está coberto das nossas preocupações, para já, e não vemos a verdade. E o que é verdade é que há muitas pessoas hoje em dia que estão numa busca espiritual e não encontram uma solução. E às vezes também é verdade que há falsos profetas, não é? Há falsos padres, há pessoas que tentam, há gurus, não é? Que constroem seitas à volta da própria personalidade do guru. Portanto, é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muito cuidado. É claro que não, isto não é magia, não há uma coisa que eu possa dizer, olha, basta uma pessoa fazer isto e já está. Não é assim tão fácil. Mas também Cristo não disse que viver a vida cristã seria fácil. Às vezes pensamos, não há uma solução mágica que solucione todos os problemas. Nós, ortodoxos, como todas as pessoas no mundo, temos os nossos problemas de variadíssimas naturezas, não é? Mas é só com a firmeza da fé que se pode confrontar esses problemas. Padre Vermudo, e reta final desta conversa nas Madragoas, nos últimos tempos tem crescido o interesse na Igreja Católica pelas coisas tradicionais. Parece que os movimentos com mais força dentro da Igreja são os movimentos tradicionais. Há muitos jovens interessados naquilo que durante algum tempo se cá foi deixado um bocadinho de lado e que agora as pessoas perceberam que têm, de facto, são coisas que têm muita força. Estes tempos podem ser bons também para a Igreja Ortodoxa? Na Europa Ocidental? Sim, ia dizer que vejo com muita satisfação essa tendência na Igreja Católica, porque a missa tridentina, não é? A missa tradicional é uma coisa muito bonita e muito, muito rica, muito cheia de teologia. E também vejo com satisfação o crescente interesse na Igreja Católica pelos ícones. Também nas igrejas protestantes, eu vejo cada vez mais ícones. Portanto, é um fenómeno curioso. Na Igreja Ortodoxa nós temos alguns conflitos entre tradições diferentes. Por exemplo, se deve cantar este tipo de canto, o canto bizantino ou o canto russo, que é polifónico, não é? Há pessoas que são fundamentalistas nos dois lados da questão. E qual é o estilo de pintura de ícones que é mais apropriado, porque há vários estilos. Os ícones russos não são iguais aos ícones bizantinos, e há escolas modernas disto e aquilo. Portanto, nós temos essas discussões também. Embora nunca tenha ouvido uma quebra total. Portanto, a tradição continua, mas para uma tradição ser viva, tem de ser renovada no sentido das pessoas entrarem nela e trabalharem dentro dela. Não pode ser uma coisa morta, uma peça de museu. Tem de ser um equilíbrio entre uma vontade de ir avançando e também de ir mantendo o que está cá. Precisamente, não perder a mensagem, não é? Uma última pergunta. Como é que está a relação entre os diferentes patriarcas ortodoxos? Está bem, recomenda-se ou nem por isso? Saíram aqui umas notícias recentemente. Sim. Não sei se quer, provavelmente nem sequer quer entrar muito por aí, mas era inevitável que lhe fizesse essa pergunta. Sim, não, nós temos um problema neste momento, que é o corte de relações entre o Patriarcado Ecuménico de Constantinopla e o Patriarcado do Moscovo, que está a causar muitos problemas, sobretudo na chamada diáspora. Ou seja, nas paróquias como a minha, que são mistas. Por acaso não tenho problemas nesta paróquia, mas eu sei de muitos exemplos na Europa e nos Estados Unidos também, onde isto está a afetar as paróquias. Portanto, a única coisa que nós podemos fazer é rezar que haja uma solução rápida a esse problema. Padre Vermudi, mesmo no final, mensagem de Natal que queira deixar. Que Cristo nasça no seu coração, e que possa transmitir o amor de Cristo através das ações e da convivência dentro e fora da família. Terminamos assim com o Padre Ivan Moody e terminamos também com a primeira voz que o Padre Ivan Moody referiu, Amália. Claro está, para o final destas madragoas, mais um especial de Natal. Muito obrigado, Padre Ivan. Gostei muito de estar aqui à conversa consigo. Agradeço muito mesmo. E amanhã, a não perder a conversa com o Padre Hugo Santos e para terminar este especial de Natal e também antes do Natal, propriamente dito, e das férias do programa. Terminamos com Amália. Até amanhã e um forte abraço. Chamam-lhe a madrugada, mas ela é tão estovada, nem sabe como se chama, nem sabe como se chama. Mora numa água furtada, que é mais alta da alfama, que o sol primeiro inflama quando acorda à madrugada. Quando acorda à madrugada, mora numa água furtada, que é mais alta da alfama. Nem mesmo na madragoa, ninguém compete com ela, ninguém compete com ela, que do alto da janela tão cedo beija Lisboa, tão cedo beija Lisboa. E a sua colcha amarela faz inveja à madragoa. Madragoa não perdoa que madruguem mais do que ela, que madruguem mais do que ela. A sua colcha amarela faz inveja à madragoa. Mora num beco de alfama e chama-lhe a madrugada. E chamam-lhe a madrugada. São mastros de luz dourada os ferros da sua cama, os ferros da sua cama. E a sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa é como está tudo proa que anuncia a caravela, que anuncia a caravela. A sua colcha amarela a brilhar sobre Lisboa. E a sua colcha